essa vai para todas as mulheres ciumentas do nosso Brasil, vem! Micael Lima! Mulher ciumenta, por que tantas brigas, tanta discussão? Será que não pensa que está machucando o meu coração? Mulher ciumenta, por que tantas brigas, tanta discussão? Será que não pensa que está machucando o meu coração? Não me dê marcação, porque ainda não tem nem você nem ninguém que mande em meu coração. Oh mulher, não me dê marcação, porque ainda não tem nem você nem ninguém que mande em meu coração. E pra viver com você, assim não dá. Eu prefiro sofrer ou até separar. Com ciúmes no meio dessa história de amor, eu não vou aguentar. Chega de sofrer por alguém que não me dá valor, mas ainda vive dizendo que é o meu grande amor. Com desconfiança no meio, você não tem razão. Vou embora da sua vida, não me procure mais não. Não me procure mais não. Eita, mulher ciumenta, meu parceiro Márcio. E essa é sua, né? Musga top, hein? Valeu, Micael, meu irmão. Tamo junto, parceiro. Mulher ciumenta, por que tantas brigas, tanta discussão? Será que não pensa que está machucando o meu coração? Mulher ciumenta, por que tantas brigas, tanta discussão? Será que não pensa que está machucando o meu coração? Não me dê marcação, porque ainda não tem nem você nem ninguém que mande em meu coração. Oh mulher, não me dê marcação, porque ainda não tem nem você nem ninguém que mande em meu coração. E pra viver com você, assim não dá. Eu prefiro sofrer ou até separar. Com ciúmes no meio dessa história de amor, eu não vou aguentar. Chega de sofrer por alguém que não me dá valor, mas ainda vive dizendo que é o meu grande amor. Com desconfiança no meio, você não tem razão. Vou embora da sua vida, não me procure mais não. Não me procure mais não. Mulher ciumenta, e essa é do meu parceiro Márcio Santos e Caio Lima.